Porque amamos nossos pais, amamos nossos irmãos, e porque estamos debaixo do mesmo teto, se torna, ainda assim, difícil conviver. Porque nós somos todos diferentes, porque somos imperfeitos ainda, temos muitas dificuldades. E agora, nós temos uma dúvida agora. Se somos todos diferentes, Nazareno, quem é que nós deveremos seguir? Quem é que está com a verdade? Será que a gente tem que seguir sempre o Eliseu, porque ele é o presidente atual? Será que nós temos que escutar sempre a Aide? Daqui para o fim dessa encarnação, eu aprendo. Aide. Porque ela tem mais experiência, está aqui desde o início com o seu Benjamin. Ou nós temos que escutar o monitor do ESD, ou o presidente da Federação Espírita Brasileira. Quem que a gente vai seguir? Somos todos diferentes, Nazareno, e agora? Quem é que está com a verdade? Então, antes de perguntar isso, eu queria fazer outra pergunta para vocês. O que é a verdade? Qual é a verdade? O que é a verdade? O que é a verdade? O que é la verdade? La verdade es una sola, pero la verdad la crea uno de acuerdo a sus creencias. Cuando uno, por ejemplo, cuando alguien habla de acuerdo a su verdad. A su verdad. A su verdad. Cada um tem suas verdades, né? Apesar que existe uma verdade única, você acredita? Muito bem. O que mais você falou? Jesus. Mas que as pessoas que não conhecem Jesus estão fora da verdade? Não. O que mais? O que é a verdade? Vocês vivem dizendo, olha, isso aqui é verdade, isso aqui é errado, isso aqui é mentira. E o que é a verdade, finalmente? Jesus é o caminho à verdade. É mais fácil, há gente como... La persona que no conoce a Jesús, pero ha oído hablar de él, conoce que es la forma de llegar a la verdad, pero no la tiene. Aún así, sabe que es la única forma. Não, mas quando ele falou isso, que ele era o caminho, a verdade, a vida, é demonstrando que quem segue os seus princípios do Evangelho, do amor, está no caminho correto. Porque dizem os autores espirituais que ele nos enviou todos os outros grandes missionários da Terra, Buda, que viveu 600 anos antes de Jesus, Gandhi, Krishna, Lao Tse, tantos outros. E alguns defensores de determinadas religiões dizem, não, Jesus é o único, é o caminho, a verdade, a vida. E esquecem que Jesus também falou, antes de Abraão, eu já era, ou eu já sou. Mostrando que Jesus é um espírito muito antigo, que presidiu a formação do nosso planeta e nos enviou tantos emissários do bem. Por isso, Divaldo Pereira Franco afirma que Deus inspirou as diversas religiões do planeta de acordo com as diversas necessidades dos povos, porque somos todos diferentes. Lá no Oriente, nós precisávamos certamente da mensagem consoladora do budismo, do brahmanismo, do taoísmo, do confucionismo, do hinduísmo, dessas doutrinas extraordinárias que nos falam da reencarnação. No Oriente Médio, certamente precisávamos da mensagem do profeta Maomé. Que quem teve a oportunidade de ler as sutras do Corão, sabe que se trata de um tratado de amor. O problema não é o Corão, mas os radicais que o interpretam a seu modo. Como nós também fizemos com a Bíblia. Na época das cruzadas, o Papa dizia, Deus o quer. Nas inquisições baseadas nas escrituras sagradas também da Bíblia. O problema não é a escritura. É como Paulo falava, atentai para, não para a letra que mata, mas para o espírito que vivifica, a interpretação com os olhos do amor. Então, Divaldo diz que no Ocidente nós recebemos a mensagem cristã em suas diversas denominações, mas que Deus não deixou ninguém sem remédio. Cada um está recebendo o melhor remédio para o seu atual estágio evolutivo, para suas características, porque somos todos diferentes. Então, a melhor religião não é essa ou aquela. A melhor religião é a que toca o nosso coração e nos faz pessoas melhores a cada dia. Essa é a melhor religião. Joana de Ângeles tem uma figura, uma historinha muito curiosa. Ela narra no livro Autodescobrimento Que certo dia Deus estava olhando-se diante de um gigantesco espelho.